Passei um café ainda escuro e logo me pus a caminho. Eu quero rever Gabriela, de novo provar seu cheirinho. Manhã bem cedinho na mata, o sol derramou seu carinho. Um brilho na folha da jaca, pensei em rever meu benzinho. Gabriela, se ainda sobrasse um dinheiro, podia comprar-te um vestido, mais um vidrinho de cheiro, contar-te um segredo no ouvido. Te trouxe um anel verdadeiro, sonhei que era teu preferido. Pensei, repensei tanta coisa a me deixar ser teu marido. Pensei, repensei tanta coisa, queria casar-me contigo. Gabriela, todos os dias esta saudade, felicidade, cadê você? Já não consigo viver sem ela. Eu vim à cidade pra ver Gabriela. Tenho pensado muito na vida. Volta, bandida, mata essa dor, volta pra casa, fica comigo. Eu te perdoo com raiva e amor. Chega mais perto, rosto bonito. Chega mais perto. Casa de sombra, vida de monge, quanta cachaça na minha dor. Volta pra casa, fica comigo. Vem que eu te espero. Sem lua, pulei a cancela, caí do cavalo. Gabriela. Ó lua de cera, ó lua singela, lua feiticeira, cadê Gabriela? Sintonia. Passarinho que esposar não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então. Me diz por que, que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me devora o coração. Boi, cadê a água? Boi bebeu. Cadê o amor? Gato comeu. E a cinza se espalhou, e a chuva carregou. Cadê meu amor que o vento levou? Passarinho, me conta então. Me diz, por que que eu também não fui feliz? Cadê meu amor, minha canção?

A espera de viver ao lado.